Ou no 096, desça via para o nível 050. Nível 050, vou no 096. É 63110, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 1895, até a volta, 6310 da hoje. Salvador, boa noite, 6310 da hoje, estabilizada no final do X-310. Oxenema é 310, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 5 prós. Autorizado pouso, pistão no zero, 063, 10. Voo no 096, desça via para 2.000 pés, ajuste 1019. Da presente está autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, repasse estabilizado, é o número 3 na aproximação. Completa via, está autorizado a aproximação ILS X-Ray, voo no 096. Localizador, visual com a pista, SEA 3662. SEA 3662, complete a sinal e chame torre 1895. 1895, até logo. Boa noite, boa 1935, informação Romeu, autorização Galeão. Ana 310, solo 07, libera direita via Fox, chama solo 121, decimal 1. Direita via Fox, solo 121, 10, Oceaner 63, 10. Boa noite, Xanera 63, 10, de voa pista 10 na Fox. Xanera 63, 10, autorizado táxi para a posição 05 do pátio principal, via táxi 6, Alfa e Juliet. Alfa e Juliet, posição 05, Xanera 63, 10. Voo 1973, copia? Afirmo. Voo 1973, autorizado para o aeroporto de Galeão, via Upper November 857, após Bolso, Mike, Oscar, Lima, Sierra e Unifox. Nível de voo 360. Saída da El, Leda e Rumi. Decola da 10, primeira curva à direita. Transponder 5172. Frequência do controle Salvador 120.80. Autorizado para Galeão, nível de voo 360, conforme o nosso plano de voo, Upper November 857, após Mutu. Decolando da 10, com curva à direita, da El, Leda e Rumi. 5172-1208, voo 973. Correto, voo 973, chame pronto para acionamento pushback. Será, gente, bota. 043, chama agora o centro Recife, 125-1, Alberto, 133-25. 251-3325, voo 1204. Solo 1-0, libera a direita, chama solo, 2-1, décima 1. Direita, solo, 2-1, 1, boa. Solo, Salvador, boa noite, eu sou a 3662. Sam 3662, autorizado táxi para portão 03 do pátio principal, via taxiways Alpha e Juliet. Alfa Juliette, pátio principal, portão 3, SAM 3662. 196, solo auge, 1-4, espera direita, chama solo 2-1, décimo 1. Direita 2-1, ou não? Ou no 096. Salve Salvador, eu vou 1-096, livrando na Fox. 1-096, taxi via Alfa e Juliet para o portão 09. Alfa, Juliet, portão 9, gol no 096. Azul 2795, controle Salvador, aciona identificação, voo e pro de ponto para chegada ponto, ajuste o altímetro no 019 e chama no ideal descida. Se apresenta o Monfi, reportará para a descida, Azul 1973, autorizado feedback acionamento, chame para táxi. Pois é, para táxi. 1973. táxi do Gol 1973, W1, 15 Comões. Alternando Guarulhos, autonomia 0330. Gol 1973, autorizado táxi para ponto de espera pista 0, via táxi Índia e Alfa. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste 1019. Chega com 2019, táxi Índia Alfa, espera 4.95, boa noite, gol 973. Autorizada, né? Decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 5 nós. Autorizado, né? Decolar 10, gol 1973. Nossas 3, decolada 225, controle Salvador, 120, decimal 8. Opa, 089, 103, Grandão, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 973. Gol 1973, boa noite. Contato na barra decolagem, se você é da Dial, transição Irônio, para o nível de voo 360. Tá, é o Irome 360973, quando possível gostaria de voar. Leda? Pesado direto Leda, gol 1973. Ok, voa Leda, gol 973, obrigado senhor. Controle Salvador, o azul 2795 no fundo de áudio. Azul 2795, desça para um nível de voo 050, ajuste o altímetro no 019. 050 no 019, graças. Paulo Salvador, boa noite, Oxané 6390, posição 5, está ciente da informação. Oxané 6390, copia? Afirmativo, copia. Oxané 6390, autorizado para o aeroporto de Recife via Upper Zulu 17, após conforme roda do plano. Nível 350, saída Cuca, Jamo, Caju, decola da 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5174, frequência do motor em Salvador 120, decimal 80. Dado Recife 350, nível. Perioso Lu 17, Pucajá, Maracaju, decolando da 10, curva esquerda 5174, 1208, o controle. Correto, Oxané 6310, chame para pushback acionamento. Tá bom, obrigado. Salvador, 325 ainda tá, boa noite. Então, 3858, fez na informação, Roma? Sim, então, meu, é, se eu puder estar um pouco adiantado, se tiver só saída para eu computar aqui o combustível, eu agradeço. É, saída Momo, transição para ti. Obrigado, enquanto o senhor tiver nosso plano, eu estou aqui na escuta. Temos o plano já, então 3858, copia? Afirmo, está pronto, pois. Dan 3858, autorizado para aeroporto de Fortaleza, via Upper Zulu 17, após Bangu, quais são? Upper Zulu 19, após Bangu, após conforme roda do plano. Nível 370, saída Momo, transição Froti. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, transponder 5177, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Confirmação nível? Nível 370. Autorizado ao TAM 3858-370 Salvador, a Fortaleza, da cola da 10, curva esquerda, Momo, Froti, Apresilu 9, Bangu, Bangu, Abucu, Fortaleza, Destino. Aciona 5177-208, controle de satélite, Politano 58, tá certo. Jean 3858, correto, apenas confirmando, é transição Frotti, após Momo, código, após Frotti. Ok, Momo, código, Frotti. Correto, Jean 3858, chame para o feedback acionamento. Sou 1973, chamando agora o centro Recife, 125-1, alterne 133-25. Vai 513325, gol 973, boa noite. Bom. Azul 2795, está autorizado para o nosso procedimento de LSX3, chama 0, separa 2 montanhas, altimetro 1019, reporte estabilizado. Terceirizado, final do procedimento X3, descendo para 2000 pés, reportar estabilizado o 2795. Funcionamento tá 3858, tanque no 2, São Romeu. Tá 3858, autorizado, feedback funcionamento, sem para táxi. Para táxi, pois. Salvador, voo no 096, autorização Fortaleza. Uno 096, prepara saída Momo, aguarde cópia. Na escuta. Da 3258, 171 a bordo, são 3 horas e 20, alternando já fechou. 795 do Azul. Azul 1795, chama agora a torre em 118, desce uma alma. 1895. Juste 1019. Guilherme, torre é 1895, boa noite. Gol 1096, copia? Copia no 096. Gol 1096, autorizado para aeroporto de Fortaleza, via Upazulu 19, após Bangu, após conforme roda do plano. Nível 370, saída Momo, Cogbo, Froti. Primeira curva à esquerda, decola da 10. Transponder 5405, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Gol no 096, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola a pista no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. A rota Upper Zulu 19, Bangu, direto, Abuku, direto. 5405 ao transponder, o controle é 120, decimal 8. Gol no 096. Gol no 096, contingimento correto, chame para táxi. Correção, chame para feedback e treinamento. Chamará, gol no 096. Acelera pronto, boa noite, Otano. 3, 8, 5, 8, observa o tráfego final. Tá 758, pós-pouso da aeronave nacional, autorizado a alhar e manter pista no zero. Pós-pouso ali mantém, 8 na 10. Pronto, alinhando, pronto, 2295. Caso 2795, solo 42, libera direito, chama solo, 21, décima 1. 21, gente, obrigado. Autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 5 nós, ajuste no 0, 1 nós. 09, solo, boa noite, azul 2795, vem pro aviso, mexe. 211, solo. Solo, Salvador, é azul 2795. Azul 2795, taxi via Alfa e Kilo até o Pat 3. Atende ao sinalizador e disposição prevista 4 Romeo. 3858, decolado agora aos 45. Controle Salvador, frequência 120, décima 8. 208, boa noite. Boa noite, tá? 3858. 3858. Para o nível de voo 370, via sair na mão, transição próxima. Direto código. Direto código. Direto código. Salvador, Chá 63, 1-0, fazer o que para o treinamento hoje? Oxanel 6310, autorizado, acionamento pushback, chame para táxi. Autorizado, chamar o táxi, 6310 hoje. Para o controle. Papatango, Eco Zulu Novemba, controle em Salvador. Tem condições mais, altímetro no 019, chamo no ideal de pista. Confirmando o processo para pouso, pista 35, pista no teste. Todo VOR, chamo no ideal de pista. Papatango, Eco Zulu Novemba. Oxanel 6313, boa noite. Oxanel 6313, controle Salvador, boa noite, aciona a identificação, dessa via chegada Bonfim para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 019. STG 050, 096, pushback, acionamento no portão 9. Gol 1096, autorizado, pushback, acionamento, sem para táxi. Autorizado, eu chamarei no 096, gol. Zero com 150 a bordo, 3 horas e 30, Maceió pronto para o táxi. Espera pista 10, e a parte principal, táxi Índia e Alfa. No ponto de espera, semitorre em 118.95, ajuste 1019. Pátio Índia Alfa, por ponto de espera, 10.295, quanto lá, 6310, obrigado, uma boa noite. Táxi 1096 Gol, temos sono 74 a bordo, 3 horas, Teresina. 1096, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via parte principal, táxis Índia e Alfa. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1019. Pátio Índia Alfa, ponto de espera torre 1895. 1099 é o ajuste para gol 1096. Controle 3250. Já presente, não daria favor, Frutinão. Então agora o centro Recife em 125.45, alterne 126.85 e solicito diretamente um bom voo. Oi, senhor, 125.45, obrigado, boa noite. Papango Eco Zulu Novembro, desça para a altitude do circuito de tráfego, para a posição pista 35, ajuste o altímetro no 019. Sanel 6313 está autorizado a assinar o procedimento LSX-3, custo no zero, desce para 2.000 pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. 6313 autorizado em LSX-3, dono 0, piso 19 no ajuste, 1120, reportará estabilizado. Polo Salvador, 3815, boa noite. Salva 3815, boa noite. Ciente da informação Sierra? Ciente, pronto para a cópia 340, Guarulhos. Salva 3815, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upper Zulu 10, após Taubaté. Nível 340, saída da El Leda Módiva, decola da 10 com primeira curva à direita. Transponda 5412, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Guarulhos aprovado, via Pesulu 10, Taubaté, nível de voo 340, decola na pista 10, curva na direita na Dael, Leda Mótima. 5412 é o nosso transponder 1208, controle Salvador. Correto, TAN 3815, chame pronto para acionamento pushback. Vou chamar o TAN 3815. Autorizado a minha área de decolar, pista no zero, oceano 63, no zero. Controle Salvador, 3305, tem informação, terra. Pista 305, controle Salvador, sendo identificação dessa via, chegada, mare para o nível de voo 050. Ajuste o altímetro 1019. Gente, desce via 050, 1019. Alguma possibilidade de voarmos de Tapir Duma, por Duna? Para. Então, 3305, mantenha a chegada. É o número 3 na aproximação e o tráfego prefere está com prioridade transportando em peso. Paciente, com 3305. Liberia, frente velocidade do táxi. Reduz a velocidade, está presente agora 25, 309, do TAM 3305. 3305. Confirmando a distância da aeronave que nos antecede, controle agora está a suposição de 11 horas, 40 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 070, em descida para o 1500 pés, Papa Alfa 31. TAM 3805, pushback acionamento no 3. Autorizado, TAM 3805, chame para táxi. Autorizou, TAM 3805. TAM 3805, contato radar na decolagem, ciclovia saída Puca, transição Caju, para o número 350. Puca Caju 350, 6310 da hoje. Eu estou totalmente visual, você poderia voar a Puca, está presente? Autorizado, direto Jamo. Direto Jamo, melhor ainda, obrigado, 6310. Área de SX-Ray, ou não, velho? M3-1-3, chama agora a torre 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, bora. Oi, Salvador, boa noite, Oxana M3. Boa noite, 3, na final ILSX-Ray, ou não, zero? Oxana M3-1-3, continua a aproximação, aguardando pista livre. Altímetro no 0 ou no 9? M3-1-3. Decolada 00, controle 208. 208, bom serviço. Oxana M3-1-3, é autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 5 nós. 6-3-1-3, vento no 0. Para o vento de voo 30-0. Saída mono, direção próximo. 370. Saída momo, transição próximo. Momo, Fogbo, 370. Momo Frot, Fogbo no meu Oscar Tango Índia. Frot. Papa Frot? Qual a aeronave chamou contra Salvador? Azul 4298, informação Sierra, cruze nível 220. Azul 4298, controle Salvador, sendo que a identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 019. Mari, 060-509-2. Controle Salvador, boa noite, Rio 5974, Mação Sierra 260 para 160. Rio 5974, controle Salvador, acione a identificação dessa via chegada a ponte para o nível de voo 070, ajuste ao altímetro 0019. 1019 até 070, 5974. Tá 38105, tem 120 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterno Galeão, vamos para o teste. Tá 38105, autorizado táxi para a ponta de espera pista 10, via táxi Índia e Alfa. No ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1019. De Alfa, ponto de espera 1895.19, tá 38105, bom. Xanema 313, sala 02, direita 211. 211, Neto. 313. Está autorizado descida para 3 mil pés, altímetro 109, livre da restrição vertical em SAP, completa redução 220 mais. Desce a 3.109 e 2209.